passado, teu povo clama em seu temor. Desprezamos águas de Siloé, e em ti, ó Deus, eu espero, eu creio. Alvoroçai-vos, ó nações, pois Deus está conosco em todas as situações. A sua voz é forte, ele é nosso abrigo na tempestade, na luta. Ele é nosso amigo. Com testemunhas vou andar, e em ti, Senhor, vou descansar. As riquezas passarão, mas em ti, ó Emmanuel, encontramos salvação. Alvoroçai-vos, ó nações, pois Deus está conosco em todas as situações. A sua voz é forte, ele é nosso abrigo na tempestade, na luta. Ele é nosso amigo. Esperarei o Senhor com os filhos que me deste, sinais e maravilhas. No monte de Sião eu vejo a luz, a esperança se ergue, a escuridão se desfaz nos braços do Pai. Sempre em paz. Só nações, pois Deus está conosco em todas as situações. A sua voz é forte, ele é nosso abrigo na tempestade, na luta. Ele é nosso amigo. Se o povo clamar, encontramos a liberdade.